morte não é bem cool. Levanto-me cedo fixado no bus, pois não vou de carro porque não tenho, mas vou de autocarro porque passo e comprei. Tenho que me agarrar a este bus, pois um filho eu tirei à minha espera. Já para outubro vai nascer o meu miúdo, mas não é por aí que me ajudam, impedidos ou me empurram. Todo olho aberto, não sou burro, nem quero ser o mais perto. Trabalho, sinto sempre aquela pressão, pois não tenho diploma então. Engulo aquele sapo para não entrar no patrão. Penso no meu futuro, se reba não dá dinheiro. Fecha-me ao seguro, não dou, me sinto seguro. Aquele juízo são ilusão. Nada daquilo é puro. Gente que não esquece, merece o esforço. Vê-se no rosto, momento de susto, sem pitel no bus. Não há direito à luz, quantos são? Quem mais paga imposto? As nossas fecham pura publicidade convidando. Isto tá perigoso a ser criminoso, mas também obriga pessoas a fazer justiça pelas próprias mãos. Todo olho aberto, não sou burro, nem quero ser o mais perto.